também usou a Frei Bento. Lembro-me sempre do Milor Fernandes, que fala da estética da intimidação. Quando nós estamos na primeira fila, o que é quase o meu caso aqui, ou na fila do gargarejo, assistindo a um espetáculo. E então, às vezes o espetáculo é tão longo e tão chato, nós não ousamos nos mover, isso é a estética da intimidação. E o Frei Bento, de todos os, enfim, bispos, padres, presbíteros, todas as pessoas da igreja que eu conheço, é aquela que de cada vez me faz sentir a estética da sedução. Porque é impossível nós não nos tornarmos inteligentes. Aliás, o humor é uma demonstração de inteligência. A ouvi-lo e aprendemos tanto consigo e é tão bom. E eu queria dizer também à Paula que ela é maravilhosa, mas é muito interessante ver o contraste das linguagens. E é engraçado ver como a Paula diz que está habituada a plateias universitárias ou plateias de investigadores. Tudo o que disse é maravilhoso, mas agora tem que treinar na sua casa, em frente do espelho, o estilo coloquial que tem o Frei Bento. Porque muitas das concordâncias da língua portuguesa que usam acabam por, não juro, devoram a lucidez e o valor do seu trabalho, que é importantíssimo. E desculpe, ninguém tem que dizer, mas eu estou aqui a ouvir e olho. Mas... Não, eu creio que o trabalho, não tenho certeza, é um trabalho bastante importante. Eu nunca tinha lido nada sobre a importância do Concílio Vaticano II, resumida, e acho que tem todo o interesse científico também. Próxima questão. Há uma coisa maravilhosa do que o Frei Bento diz, falava dos velhos com sonhos. Acho que é uma coisa fantástica. Professor Badão e... Não para ti, mas para mim. Não, acho que é uma coisa absolutamente maravilhosa. Eu, por acaso, acho que o Adão, ou Eva, se calhar a Eva foi primeiro, mas descobriu a solidão quando veio o Adão. Porque antes não tinha possibilidade nenhuma de sentir a solidão, porque já estava sozinha. Nós só estamos sós quando estamos acompanhados sempre. Vamos dizer. Estou a fazer tempo. É só para dizer uma coisa, não é nenhuma pergunta. Essa ideia dos velhos com sonhos é uma ideia muito bonita que se aplica a esta sala. Esta assembleia. Era isso que eu ia dizer. As velhas com sonhos. Com sonhos. Vêm passear, apanhar um bocadinho de sol. Vêm para aqui e eu quero dizer que valeu muitíssimo a pena, pessoalmente. Era só isso. Ora bem. Por acaso queria pegar exatamente deste ponto, porque eu faço desde já um registro de interesses. Eu nasci em 6 de outubro de 1962. Eu já pertenço a uma geração pós-conciliar. Portanto, toda aquela vivência pré-conciliar, conciliar e pós-conciliar, eu não a vivi. E olho isso com uns olhos diferentes de quem a viveu, que naturalmente se envolveu nela. Portanto, este é o meu registro de interesse. E ficava aqui nesta observação também com outra que fez a doutora Paula Borges Santos, e que também no início desta sessão, alguém questionava sobre a questão dos mais jovens, não é? E isto deixa de pensar. Como é que hoje em dia as várias abordagens que temos na igreja, sejam elas quais forem, muitas vezes se confrontam com esta realidade que estamos aqui a assistir hoje, e supostamente o movimento Nós Somos Igreja tem uma abordagem inovadora. Eu não gosto de post-its, eu não vou utilizar os post-its, mas que coloca questões que são novas, pelo menos assumidamente novas, e não há jovens. Tendo um casal que está aqui com 30 e poucos anos, eu com 50 anos, sou dos mais novos aqui. Eu não estou a criticar, estou apenas a constatar e estou a levantar esta questão, porque isto também tem a ver com aquilo que eu estou a dizer, Paulo Pires, que há pouco me fez. E por isso, eu acho que se houve coisa que o Concílio Vaticano II se calhar trouxe, e digo se calhar porque eu também tenho que assumir a minha ignorância histórica sobre o que esteve antes, o que esteve durante e o que é que esteve imediatamente a seguir ao Concílio Vaticano. São assuntos complexos. Confesso que vou dar muita atenção, porque este ano disse-á que os cinquentenários, os bicentenários são clichês. Quero lá saber, tem muita vantagem de permitir e estimular a reflexão. E, portanto, como não parto para estas reflexões com ideias pré-concebidas, este ano é um ano bom para a gente ouvir as diversas partes, como aqui já foi dito e bem, como sempre, haverá sempre em qualquer concílio várias abordagens diferentes. Será assim, e garantidamente que também, pegando aqui numa piada do Frei Bento, em 2050 haverá naturalmente abordagens diferentes. E é preciso olhar com elas com desapaixonadamente, no sentido de que quem está já a uma certa distância da história, dos acontecimentos, e tentar perceber o que é que realmente se passou. Portanto, faço aqui também aqui a minha intenção de poder estudar, porque realmente as coisas, as questões, há muitas questões que são complexas. Falou-se aqui a questão da sexualidade, foi um ponto que aqui é uma questão complexa, mas foi complexa, é complexa, sim, sim. e será naturalmente complexa. Ainda hoje, nossa sociedade, com diferentes perspectivas sobre esta questão da sexualidade, eu lembro questões, as questões do aborto, as questões das barrigas, das questões das barrigas da mulher, a questão do casamento dos pares homossexuais, a questão da adoção e da coadoção, são questões que ainda hoje mexem. E aqui eu para mim, acho que a tolerância, e daqui a pouco com isto, a tolerância, tal como os caminhos, tem dois sentidos. Olha, tem mais. Divinos. Tem dois sentidos. Que é o sentido de ser capaz de ouvir o que o outro tem para dizer, mas também ter a disponibilidade de partilhar com o outro aquilo que penso. Há dois sentidos. Não há só a tolerância, que às vezes o que se ouve é que às vezes, para quem não se quer muito envolver nestas questões de umas certas discussões, às vezes um bocadinho emotivas, não é? A tolerância tem dois sentidos. Portanto, estas questões da sexualidade há de ser sempre. Há de haver papas quando vai se calhar não sei quantos anos para descobrir um documento. Mas se calhar qualquer um de nós, se tivesse um documento à frente sobre um determinado assunto, eu pergunto quanto tempo não deveria escrever um documento. Eu não estou a defender teses. Nem estou a defender o Papa que demorou não sei quantos anos a escrever um documento. Estou a dizer que são complexas. Já no painel anterior, a gente propôs-se falar de bispos e padres, para fazer a análise. Quando conheci o Bento, ou quando comecei a ser aluno do Bento, em 1971, a novidade que ele me introduziu foi a conhecer Jesus. Eu já era seminarista. Em 1971, quando comecei a ser aluno do Bento, no ISEP, a novidade em que ele me introduziu, estranhamente eu já tinha na altura 24 anos, já tinha ido à África, e mesmo assim, quer dizer, a novidade foi que na Cristologia o Bento me abriu os olhos para perceber que aquele Jesus Cristo da fé em que eu acreditava também tinha sido Jesus de Nazaré, que tinha sido homem. E foi a minha via de acesso. Entretanto, em África, acabei sendo padre em Nampula, e aquilo que eu vim experimentando e descobrindo, e nos 9 anos que levei em Portugal, de 2002 até setembro de 2011, foi exatamente isto que o Bento me ensinou. Não nos andemos sempre a preocupar com os comportamentos dos bispos, porque alguns, se a gente os ajudar, até talvez sejam capazes de descobrir outros comportamentos. A Paula referiu, acho que foi a Paula também, Vieira Pinto. Quer dizer, ele, naturalmente, dentro do aparelho eclesiástico, sofreu todas as pressões para que fosse bispo como aos outros. Mas nós conseguimos ajudá-lo a que não fosse bispo como aos outros. Teve muitos defeitos, como todos nós temos. Mas uma coisa é certa neste momento. Para mim, acabou sendo a referência daquele homem da Igreja que me permitiu, até vivendo com ele uma data de anos, partilhando a mesa com ele, que me permitiu sempre dar largas ao sonho. E dizia-me Isaías, que também está aqui neste livro que vamos lançar agora, uma igreja de todos e de alguém. Aqui na zona de Lisboa, na Bovadela, será o vento a apresentá-lo no dia 29, mas na igreja de São João de Deus, no auditório da igreja de São João de Deus, no dia 6. E eu também fiz questão de pedir a quem fez o texto, o prefácio, que venha apresentá-lo, bem, o bispo António Marcelino. Que eu digo, depois de ser emérito, é muito melhor do que quando era residente. Portanto, ajudar, eu tenho a sorte de ter esta idade, já não sou novo, mas tenho a sorte de ter ajudado com a minha maneira de ser e a viver com o bispo, a partilhar a casa com ele, e ainda ter tido um comportamento eclesiástico. Ai, nem parece padre nem nada. Mas por acaso, na feira, foi como disse a senhora na feira de Dom Sejano, quando ele disse, que eu sou missionário em África por causa de levar um frasco de gengibre. O senhor é padre, não me parece. Então, o que é o que eu queria para vos dizer, além da propaganda da minha o que eu queria dizer-vos é que eu penso que o que está aqui neste livro é também muito importante. Que só a Paula, que é a mais nova, que está aqui. O resto somos todos da terceira idade para cima, com exceção de um casal. Pela parte que me toca, obrigado. Ainda por cima, tens o nome de um dos meus companheiros da aventura africana, Luís Osório. Ah, Alice disse há bocado que nós não soubemos trabalhar com a geração que vai seguir a nós. O Bento dizia-me há 40 anos que nós precisávamos de aprender o que é isso de uma pastoral popular, Jesus no meio do nosso povo. E de facto, mesmo com o 25 de Abril, não soubemos. Andámos aí, ainda hoje andamos às areias. Mas, Luzia, não exaspere os que aqui não estão, que são os jovens. Mas agora, não, mas há uma coisa que me parece importante, que foi levantada ali e que era necessário apanhar. A questão da tolerância de ser nos dois sentidos. Porquê? Uma das experiências do diálogo ecuménico, do diálogo interreligioso, do diálogo sempre, seja ele qual for, a gente aprendeu alguma coisa e modificámo-nos, e os outros também. Um diálogo verdadeiro é aquele em que as duas partes se vão modificando. Se vão modificando. Senão, eu também conheci uma vez pessoas que tinham agora a minha idade, que desde jovens andaram sempre uns com os outros, envelheceram uns com os outros e sempre teimosos uns com os outros. E não evoluíram nada, eram iguais. Isso não dá. Não funciona. Aquilo que é realmente esta coisa, o que é que eu posso aproveitar do outro. O que é que o outro me pode modificar. O que é que também esse diálogo vai se modificando. Eu acho isso importante. Agora, há uma coisa que foi aqui levantada por ti e que foi levantada já antes e que é em relação às chamadas novas gerações. Mas eu uma vez, meu Deus, já foi há tantos anos, estava a ler um texto de São Tomás e ele repetia Aristóteles de dizer que os jovens gostam de estar uns com os outros. os mais velhos também se aborrecem, muitas vezes, com a vacuidade dos mais novos. E 3000 anos antes de Cristo, já se dizia: com esta gente nova não se vai a lado nenhum. Isto é uma desgraça, o mundo está perdido. Na Mesopotâmia, 3000 anos antes de Cristo, se dizia. Portanto, eu creio que vamos aprendendo umas coisas, esquecendo outras, mas é a nossa viagem. Agora, a responsabilidade, e eu acho, agora, esta época que falou, quer dizer, a gente diz assim, por exemplo, faz 50 anos, há estes costumes de fazer comemorações, tudo isso. Mas reparem bem, e a Paula aqui podia ser, ensinar muito, são essas comemorações que provocam estudos, que provocam investigações, que provocam que se fale das coisas. E, portanto, não creio que daqui nascerá uma renovação total, nem de Portugal, nem da Igreja, nem disto, mas é uma areiazinha. É um fuminho nisto. E é o que nós podemos fazer. Do provisório, a gente vai dando. Uma coisa não é, não é pão nosso de cada dia, não, quero pão para toda a vida. Puxa, é preciso um frigorífico enorme, não é? Não dá. Oh, quer dizer alguma coisa? Para acabar? Não, só quero agradecer. Esta vez só posso estar 45 minutos. Só falei tinto. Não, mas quero agradecer e dizer que não sei se esta comemoração dos 50 anos vai ser assim tão importante quanto isso, nos frutos que vai deixar. Porque não estou tão encantada com os programas que têm sido apresentados, e nesses programas falta outra vez um olhar mais fresco. Inclusivamente sobre o programa das jornadas da Universidade Católica, se olharmos para os diversos painéis, não é o tema dos painéis, muitas vezes. Nós temos que aprender, os mais novos têm que aprender com os mais velhos, é essencial. Têm que escutar a experiência, têm que ouvir testemunhos, têm que aprender. Porque só os mais velhos nos podem... Eu não sou assim tão nova quanto tudo isso, atenção. Mas enfim. Mas só dos mais velhos e só de um caminho que já foi feito é que nós podemos seguir com mais segurança. Podemos traduzir melhor, porque às vezes não sabemos explicitar tudo. Mas os mais velhos também... poderão encontrar um novo desafio naquilo que são as interrogações dos mais novos. E acho que em todos os movimentos, eu gostava que o Frei Bento tivesse pegado mais na questão da pluralidade, que tivéssemos depois, mas vamos debater, pronto, os dois, a questão da pluralidade, porque acho que é importante. Tolerância é uma palavra que já está criticada, já está trabalhada, muitas pessoas nem aceitam a palavra tolerância dentro dos movimentos católicos. Mas se pensarmos no desafio da pluralidade, se pensarmos que é preciso ouvir as interrogações dos mais novos, se calhar isso aos mais velhos dará alguma coisa de que necessitam. Até provavelmente dará mais sentido, exigirá mais. Eu acho que cada um de nós tem que diariamente exigir de si alguma coisa. Menina, há uma coisa que a gente deve pensar, é que há velhos muito diferentes, meias idades muito diferentes e jovens de idade também muito diferentes. Há alguns completamente carcas. Ora, o problema, e agora esses usos todos da coleira e tudo isso, né? A questão que disseste é mesmo da pluralidade, mas em todos os sentidos. Não é só entre novos e velhos, é entre novos, que têm de conversar também mais uns com os outros, e entre os de meia idade e depois todos uns com os outros. Agora, isso é que me parece que é extremamente difícil. Por isso, muito necessário. O que tu disseste. É difícil, mas é muito necessário. Porque eu hoje já disse isso num batismo de manhã. Que foi o problema que há um cerimonial no batismo. Um primeiro que eu gosto muito, que são os exorcismos. Espanta-diabos. Quer dizer, porque realmente as pessoas podem meter por caminhos que tornam as pessoas possessas do pior. E é preciso dizer não a determinados caminhos e sim a outros. Mas há um outro ritual que conserva-se uma palavra efeta, que quer dizer abrir-vos. E uma das coisas que é sempre engraçado é de ver que é na boca e nos ouvidos. Mas só há uma boca e há dois ouvidos. Aquilo que é dito a uma criança e que os pais, os padrinhos, os amigos, as comunidades devem fazer. Oh, meu Deus, mas isso a mim não me fizeram isso e por isso falo muito. Que é... Há dois ouvidos para ouvir. Há uma só boca para falar. E esta capacidade de escuta dos meandros, dos caminhos uns dos outros, é algo que me parece, neste momento, mesmo importante. Aliás, tu sublinhaste isso no interior da Católica. Porque uma questão é ver muitas sensibilidades, muitos movimentos, contrastes, choques. Isso não há mal. O que há de mal é a indiferença. Não, a indiferença. Deixar ser e deixar ser. Pronto. Essa é que é uma forma de liberalismo tonto. Porquê? Porque ninguém aproveita com ninguém. E era isto um bocado que eu, do texto da Paula, gostei muito. Muito bem. Oh, Frei Bento, deixa eu só perguntar. E como é que, ouvindo e falando, se pode conviver com a zanga? Porque a grande questão é que, na maior parte das vezes, quando as posições são contrárias, alguém fica zangado. E depois, como é que se reage? Até à próxima, fica só até à próxima. Portanto, o padre Feitor Pinto lembrou aqui uma coisa da carta do Paulo. Que era, meu Deus, foi um conflito como não há nenhum hoje na Igreja. Foi um conflito muito mais radical. E encontraram, finalmente, deram-se as mãos. Mas cada um continuou com a pancada que tinha. Queres ficar com Deus? Queres ficar com Deus? Para encerrar, eu vou só dizer que ainda bem que os jovens não estão aqui. Porque isso mostra, pelo menos a meu ver, que os jovens já são outra igreja. Quer dizer, já não se colocam, não colocam qualquer questão sobre a legitimidade da contracepção, sobre as relações pré-matrimoniais, sobre o reconhecimento que Deus cria pessoas que são homossexuais, não toleram a exclusão das mulheres de certas funções porque nasceram mulheres, como se Deus tivesse enganado com a criação das mulheres. Estão, de facto, mais interessados em outras coisas. Estão mais interessados, aliás, o grupo TZ, não é? Que reúne todos os anos uma grande tão, em questões de desenvolvimento, de combate à pobreza, em questões ambientais, nas novas tecnologias, que aqui o Luís Osório é um grande especialista. Enfim, eu acho que isto é até um sinal de esperança. É outra igreja que estão a viver os jovens e nós estamos a viver a nossa igreja da nossa igreja. Bem, muito obrigada. Eu queria só sugerir uma coisa. Eu acho que em todos os casos temos que pôr-nos em diálogo. Pois, com essas várias. Temos que estar, evidentemente, sempre em diálogo e em abertura de espírito. E agora o Luís. Não, a Mariana vai dizer algo. Eu tenho que referir as pessoas. já estive a ver e há umas letras que eu não percebo. Inscritas, isto é, na rede